Voy. Reporta estabilizado. Autorizou para 2000 e o ILS. Reportará estabilizado. 4148. Você não é 6258, boa noite. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus 59. Está autorizado o pouso na 10, Xané 6250. Voo 1896, está com 128 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, alterna Fortaleza. 896, copiado, táxi via Índia e Alfa, no ponto, espera, me chame pronto. Táxi Índia Alfa, no ponto, espera, vai chamar quando pronto. Portugal 024, stand by to start your pushback on gate 11. Push, a 2000 está autorizado final ILS, que você reporta estabilizado. TAP 2000, autorizado ILS 5344. Salvador, boa noite, Altana 3520, cruza 160 para o 150 com a informação Bravo. 3520, sua identificação, chegada a Mari, desce, mantém o nível de voo 050. 050 na Mari, o 3520. Go 1714, contact now, Recife Center, 125, decimal 45, backup 126, decimal 85. Decimal 45. Go 1714, today. Estabilizado no ILS, o azul 4148. 4148, agora com a torre 118, decimal 95. Troca para a torre, bom dia. Bom dia. 2 horas e 38 de autonomia, alterando o Maceió, está pronto para ataque. Copiado, Maceió, gol no 805, taxia via Juliette Alfa. Estamos pronto no ponto, espera o número 3 para decolar. Senhor Matheus Juliette, a falar na próxima número 3, boa noite, para sem graça. Tapu ILS é uma milha do marcador azul 4148, trem baixo checado. Copiado azul, constante aproximação número 2, aguarde pista livre. Aguarda pista livre. Report call 024, clear, push left on gate 11, call me to taxi. Sir, push, we'll call back ready for taxi. Copiado noite 96, mantenha a posição, aguarde. Mantenha a posição. Boa noite, tá? 5. Alterno 126, decimal 85. Ok, prossegue o centro agora, 2545, 285. Obrigado, bom dia, Felipe. Bom dia. Sol 05, livre à direita, ao livrar, mantenha a minha escuta prosseguindo via Alfa, reportando antes da Juliette. Gente, tá prosseguindo, tá levando à direita. Vai prosseguir de Alfa, na sua escuta informará antes da Juliette, o Xané 6258. Tô 3520, vou direto ITAP, descido até o 050. Direto ITAP, 3520. No 48, trem de pouso embaixo checado. No 896, observa o pouso do Embraer da Azul e após ali mantém pista 10. E após o pouso da aeronave da Azul ali mantém 10. estabilizou 5344. 5344, completa final, torre 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, muito bom dia. 3170 até 150 inicialmente. Vamos lá, pro Agitap, descida até o 150, aguardando eu entrar na terminal para prosseguir a descida. A sua identificação, a chegada é a Mari. Em 520, após Itap, 2000 pés autorizados, ajustado no 04, reposta estabilizado. Juliette, que é 04, puxando 6258, grato, boa noite. Bom dia, Trip 5344, estabilizado. Bom dia, Trip, construa e aguarde pista livre. Vai dar. Azul 4148, solo 08, livra à direita, ao livrar, mantenha a minha. Escuta prosseguindo via Alfa, Kilo para o Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, permanece na escuta da torre. 4148. Pi 5344, vento 120 graus, 4 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, trip 5344. Gol no 896, agora sim, após o pouso do Embraer da Trip, e além mantém, pista 10. Após o pouso do Embraer da Trip, e além mantém o gol no 606 na escuta do controle, Salvador. Bom, 6258 para o Chané. A gente mantém na posição aqui, acredito que fica complicado de conseguir pela Juliette. 6258, se tiver, se tiver esse companheiro ainda um pouquinho para frente, aí eu agradeço. 6258. Boa noite, 05, condições de táxi um pouco mais à frente? Positivo, vamos táxi um pouco mais à frente. Vamos ficar aqui. Levando um papo na cara, mas acho que dá. Ok, gente, o primeiro gol já irá ingressar na pista. Muito grato pela compreensão. Não tem porquê. Muito obrigado, amigo. Entrando no pátio 3, o azul 4148. 4148, sim, então boa noite. Boa noite, obrigado. Trip 5344, solo aos 11, livre à direita, mantenha a minha escuta prosseguindo via Alfa, reporta antes da Juliette. Ainda na sua escuta, via Alfa, reporta antes da Juliette, o Trip 5344. Portugal 024, contact. Portugal 024, clear text via Juliette and Alfa, call me on Brody Point, runway 10. Contact. Boa noite, 96, vento 110 graus, 5 nós, livre decolagem, pistão 10. Livre decolagem para o gol 896 na 10. Bono 994, observa a rolagem do banho da companhia após a linha, mantém pistão 10. A linha mantém 10, 994. Segue até o nível de voo 050. Para confirmar, P250 ou 04 ou 03? 04. Fome 04, não tem ninguém chamando. Ok, eu vou coordenar com a Infero, um minuto só. Prato. No 896, decolou o Zuno 3, chame o controle 19.8. Controle 198, bom dia. Até já. Meia 258, confirmado 04. Sim, 04, 6258. O trip 5344 irá dar passagem ao Portugal e após o mesmo irá prosseguir em frente. Índia para o 01. Então, após a passada do TAP, vai Índia para o 01, 35344. Bono 994, vento 130 graus, 5 nós, livre decolagem, pista 10. Bono 805, observa a rolagem do banho da companhia, após ali mantém. Você não vai chegar nem manter pela rolagem do 37, ou boa noite, 05. Portugal 15 Naira, mantém em posição no hold point runway 10. Back to Portugal 024. Gol 1994, decolou os 15, chame o controle, frequência 119.8. Obrigado, bom dia, 94. Bom dia, Salvador, 994, decolou. Bom dia, gol 1994, subal 350, saída pouca, contato radar na decolagem. 35 na pouca, 994. É 6258 ainda sem nenhum sinalizador? Não tem ninguém aqui chamando a gente aqui, senhorita. Ok, já foi coordenado com a infraero, vou coordenar novamente. Torre 3520-118, decimal 95. Ah, sim, daqui a pouco, 3520. Até mais. San 3170, após ETAP, prossegue para 2000 pés, ajustado no 04, está autorizado a final ILS X-Way 3170. 3170, ajustado Delta de série, TAP de S2000, está autorizado a reportar a estabilidade. Já apareceu o sinalizador ali, obrigado, Geneve A2. Tchau, boa noite. Fazer um bom dia, 3520, está estabilizado, baixou a trapor final da 1-0. Então, 3520, bom dia, se livre pouso, pista 1-0, vento 1-1-0 graus, 4 nós. Autorizado o pouso, pista 10 para 3520. Bono 805, decolouso no 7, sob controle frequência 119.8. Zero Matheus, 798, muito bom dia. Salvador, muito bom dia, Bono 805. Bono 805, suba ao nível de voo 370, contato radar na decolagem, saída PUCA. Zero Matheus, 370, PUCA, Bono 805. Uno 896, agora com o centro Recife. Uno 25, decimal 45, alterna 133, decimal correção. Alterna 126, decimal 85, gol 1896. 2545, alterna 2085, bom dia, até já. Bom dia. O gol 1994, agora com centro Recife, 125, decimal 45, alterno 126, decimal 85. O 24 clear, line up and wait, runway 10. Ao 85. Obrigado, bom dia, 94. Solo 20, livra à direita, livra a montanha, me escuta. Estou seguindo o táxi via Alfa e reportando antes da Juliette. Ok, livra à direita via Alfa, reporta antes da Juliette, não sei escuta. 3520. Report goes 024, clear for takeoff, runway 10, wind 120 degrees, 4 knots. Então 3520 vai prosseguir via Juliette para a posição 10. Ok, segue Juliette para 10, 3520. 024 airborne at 22 Conal Salvador departure, control frequency 119.8. 99, take your airport, call 024. Salvador, boa noite, airport com 024, crossing 2300, on book departure. Portugal, 024, classified level 370, book departure. 370, book departure, Portugal. Voo 1805, agora com centro Recife, frequência 125.45, alterna 126.85. Afirmativo, 125.45, 126.85, 1805, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Estabilizado, TAN 31170. Torre 118, decimal 95, 3170. 1895. Torre de Salvador, muito boa noite. TAN 31170, estabilizado, você escuta. 3170, boa noite, sem livre pouso, pista 10, vento 110 graus, 4 nós, confirma trem. Livre pouso baixado e travado, 3170. Portugal 024, contact now receive center 125 small 45, backup 126 small 85. 2545 2685, Portugal 024, thank you. 7, Belém está autorizado nível 380 via Zulu 41, após sair conforme a rota do plano. Decola 10, a curva esquerda, saída Momo Albo, após Albo direto Cóqueda. Controle opera em 119.8 e aciona 5437 no transponder Cotege. Correto, quando pronto, estamos em posicionamento no 01 no trip. Camará para posicionamento no 01 quando pronto, no trip 53. Estou 3170, só os 30, livre à direita, livrar, mantenha-me em escuta. Prosseguindo o táxi via Alfa Juliette para o 07. Alfa Juliette 7, na sua escuta, 3170.